sem rotular. A gente segue se encontrando na cama, segue amando, o importante é se pegar. Quatro paredes e nós fazendo amor lento, fazendo amor veloz. O que a gente faz é diferente dos iguais. A gente briga igual casal e se pega como amante. A gente não tem nada sério, mas o ciúme é constante. Nem namorado e nem ficante. A gente briga igual casal e se pega como amante. A gente não tem nada sério, mas o ciúme é constante. Nem namorado e nem ficante. Segue se encontrando na cama, segue amando, o importante é se pegar. Quatro paredes e nós fazendo amor lento, fazendo amor veloz. O que a gente